Estou recebendo neste momento o Pedro Sella, ele que é gerente de desenvolvimento de negócios do Parque Tecnológico Itaipu. Bom dia. Bom dia. Vamos falar de um evento que acontece, né, dentro da programação turística, inclusive aqui da cidade de Foz do Iguaçu, dias 12 e 13 de maio. Hackathon Cataratas 2018? Exatamente. É uma maratona de programação onde desenvolvedores, juntamente com empreendedores e pessoas que também gostariam de desenvolver algo para melhorar o trade de turismo, vão se reunir para fazer um protótipo, para começar a desenvolver esses produtos. Na sequência, nós vamos ajudar a desenvolver esses produtos para que quando ocorrer o Festival das Cataratas em junho, eles já possam ter um produto viável e estar no mercado. Pois é, porque a gente sabe que até muitas vezes, né, existe toda uma demanda no setor turístico de softwares específicos, né? E uma das intenções é proporcionar justamente essa possibilidade de desenvolvimento? É, isso mesmo. Nós conversamos com o trade de turismo, todo o trade se organizou para levantar essas demandas, possíveis soluções para que, com base tecnológica, através de softwares e aplicações, consigam desenvolver e melhorar cada vez mais as atrações, os receptivos, melhorar a experiência do turista aqui e, quem sabe, no Brasil e no mundo. E as pessoas utilizam cada vez mais, né, a tecnologia nas suas viagens, pesquisas de informação, enfim, as empresas precisam acompanhar também esse processo, né? Sim, sim. É, essa é uma tendência, né? E todo mundo acaba, além da mala, leva o celular, o notebook e se atualiza também por lá. Falando especificamente das outras duas edições, né, desse Hackathon Cataratas, como é que foi esse trabalho, a adesão das pessoas, quais são os resultados aí que vocês conseguiram colher até nessas duas primeiras edições? As duas primeiras edições, foi até uma disrupção, né? Aqui em Foz foi a primeira vez que uma maratona de programação tem esse tema de turismo. Então as pessoas estão conhecendo e cada vez mais se apropriando. Mas já tivemos algumas soluções que chegaram a virar protótipos e estão tentando buscar mercado. Nessa edição, nós estamos cada vez mais buscando um público maior, um público diferente. É importante ressaltar que não é exclusivo para programadores. Apesar de ser uma maratona de programação, a programação é a ferramenta. É muito importante que pessoas do trade de turismo, do turismo, participem, que elas tenham as dores, sabem onde estão as dificuldades e as possíveis soluções para que isso aconteça. E ontem até eu conversava aqui com o pessoal do Observatório Trinacional do Turismo, né, que é uma iniciativa também que o Instituto Paulo Iguaçu, várias entidades participam, o próprio PTI também, sim, envolvido nessa discussão, e eles falavam justamente isso, né, de que quando se desenvolve, por exemplo, um formulário para pesquisa, o ideal é ter esse diálogo com o outro lado para saber exatamente as necessidades, para que toda e qualquer ferramenta que seja desenvolvida possa ser a mais útil possível, né? Exatamente. Um dos focos é um desenvolvimento amplo, não específico para um determinado atrativo turístico, assim, ele possa ser aproveitado e conseguir até mesmo mapear o turista, para saber onde ele está indo, o que está ele tá atraindo o turista, o que não está, o que precisa ser melhorado. Então foram levantadas várias visões diferentes e possíveis soluções para que seja uma ferramenta ampla. E também que o turista, né, consiga se apropriar disso. Não podemos desenvolver um aplicativo para cada coisa, que sabemos que a maioria das pessoas não tem mais espaço celular para ficar instalando aplicativos. Pois é, aplicativo disso, aplicativo daquilo, enfim, acho que muita gente já está saturada, inclusive, com relação a tudo isso, né? Agora, Pedro, quem está nos ouvindo agora e tem interesse até em participar, né, desse Hackathon Cataratas 2018, como é que deve fazer? A inscrição, nós temos um Facebook, o Hackathon Cataratas, tem um site também, que basta se inscrever lá. Tem nós separamos em três divisões, que um é para programador, outro para designer e empreendedor. Mas pode se enquadrar em qualquer um deles, que a gente vai conseguir, mesmo que você não tiver um time completo ou uma equipe para desenvolver, nós vamos fazer essa junção e é tranquilo. Portanto, empreendedores também, aquela pessoa que tem uma necessidade, né, que não tem necessariamente aquele conhecimento, aquela especialização em programação, pode procurar e participar e se integrar no evento. Sim, sim, é muito importante essa figura, que o programador vai executar e o empreendedor, a pessoa que tem essa visão mais de negócio, vai conseguir desenhar a solução para que o programador e o designer consigam modelar essa solução. E a parceria, como você disse, ela acontece com o Festival das Cataratas? Alguns dos produtos serão expostos lá? Como é que vai ser? Sim, sim. As melhores soluções vão passar por um processo interno nosso lá do PTI para melhorar, como eu disse, a solução, né? 24 horas vai ter uma pequena fatia da solução. Então, vai ter 4 semanas para a gente melhorar tanto a solução, como a apresentação do produto e também preparar os empreendedores para essa uma possível venda, né? Assim, essa exposição no Festival das Cataratas. Além disso, no festival vai ter um stand para eles, que eles vão poder expor essa solução, que vai ser, na verdade, a fase... a validação, onde ele vai poder expor para todo o trade, para todo mundo que passa lá, se essa solução, possível solução, ela faz sentido. E olha, o Festival das Cataratas, né, também conhecido como Festival de Turismo das Cataratas, sim, mas nesse ano chamado de Festival das Cataratas devido até à ampliação do leque das atividades, é uma vitrine tanto, né? Portanto, quem está interessado em desenvolver produtos, expor seus produtos, olha, leve em conta que é o segundo maior evento, né, da área de turismo no sul do Brasil. Ou seja, é uma oportunidade de negócio e tanto, né? Exatamente. Nós estamos aqui em Foz, que é uma cidade que pode ser um laboratório para várias soluções do turismo. Nós temos um conglomerado hoteleiro grande, receptivo também, complexidade e diversidade de atrações, é muito importante. Então, além desse festival, que é um segundo maior, é bem importante no Brasil, ainda tem a possibilidade de a gente conseguir colocar como piloto e validar isso. Então, para quem tiver essa disposição, estão abertas as inscrições. Logo após o festival também, acredito que segunda-feira nós vamos abrir também o edital, ou seja, da incubadora, para atrair novos negócios, que também pode ser uma segunda validação. Ele vai para o festival, começa a desenvolver e depois a gente pode até continuar se desenvolvendo junto com a incubadora de empresas Santos Dumont, do PTI. Sobre esse edital, você disse segunda-feira, as informações, o próprio edital, tudo estará disponível no site do PTI? Exatamente, nós vamos finalizar hoje o edital. Segunda-feira já vai estar à disposição, posso vir aqui novamente para explicar um pouco melhor sobre isso. E um dos temas que nós queremos trazer ou desenvolver é o turismo. E o processo de incubação, olha, já adianto aqui, é um processo aí em que a empresa ela recebe, né, um apoio, enfim, uma orientação também. É um processo aí bastante interessante para aumentar a vida do negócio, né, para que a empresa surja e tenha condições de crescer, né? Sim, sim. Mais de 70% das empresas, negócios que passaram pelo nosso processo, estão ativas depois que passa por esse processo, ou seja, é uma taxa alta de sucesso. Além de abrigar, ter o apoio do local e também vários serviços, nós apoiamos muito o desenvolvimento, seja na parte de negociação com o cliente, com o investidor, aportando conhecimento e tecnologia nas empresas. E a Vanessa Bordinha acompanhando nossa entrevista aqui também, mandando um alô aí para o Pedro. Muito obrigado, Vanessa, pela companhia nesta jornada. Portanto, Hackathon Cataratas 2018 no Facebook, né, para obter outras informações, só digitar que já consegue localizar? Sim, sim. Nós estamos no Facebook, só basta procurar, e também no site do Festival das Cataratas e no Hackathon. Portanto, procure aí na internet, se informe, realmente faça sua adesão a essa iniciativa. Conversei aqui com o Pedro Sela, gerente de desenvolvimento de negócios do Parque Tecnológico Itaipu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço o espaço.